Ana de um paredão, tá? Isso é Ana de um paredão. Alô, parceiro Leandro Divulgações. Jonathan Divulgações. Jonas Divulgações. Soca tudo nessa porra, tá ligado? Ó. De rolê na minha naveira só pra aliviar o estresse. Logo eu avistei a dona do flashback. Passando, cortando o giro, ela ficou intencionada. Louca de uísque, vodka e catuaba. Passando, cortando o giro, ela ficou intencionada. Louca de uísque, vodka e catuaba. Mr. M, Lady CDs, DJ Bruno Mix, Biqueta CDs, Romarinho CDs, alô Michael Jonathan, e assim ó. De rolê na minha naveira só pra aliviar o estresse. Logo eu avistei a dona do flashback. Passando, cortando o giro, ela ficou intencionada. Louca de uísque, vodka e catuaba. Passando, cortando o giro, ela ficou intencionada. Louca de uísque, vodka e catuaba. Ei, porra. Gravando tudo. André Cedeiros, o moral de Ibi Guara.